Se liga aí, se liga aí, transada. E aí, irmão, segura aí então, levada de lado. E aí, rapaziada. E aí. Um por fora, um por dentro. Um dia após o outro eu vou sobrevivendo. Um por fora, um por dentro. Céu azul bate de cobra, jorra um veneno. E aí, como é achar que é o tal? É assim que você faz, tá pagando o pau. Atitude agora, mais um delinquente. Tô ligado, todo dia tá no meio da gente. Só que ninguém culpa de cai mais no seu esquema. Então se liga, eu tô ligado, todo mundo sabe que quem cola com você cheira cabreiragem. Tu tá ligado, teu passado ainda te condena. O seu chegado das antigas tá puxando cela. 5 anos passam logo, faltam 4 meses. Quando saírem do buraco, aí eu quero ver. Tá doendo, falou demais e não foi cadeado. Se vacilar aqui no gama, buraco. Pisou na bola com os irmãos que te considerava. Tu tá ligado que aquilo, uma cilada. Tu esqueceu, feita as ideias, meu mano Renato. Quem não pisa na bola é considerado. Mas infelizmente, véi, foi tudo ao contrário. Os limites da favela que você já sabe. Ultrapasse qualquer parte e você leva bala. É! Vê se segura a pepa. Pode crer, pão, pega PT e queima. Satisfação, malandragem, vê se segura a pepa. Cadeado, blindado, não é o seu. Brapa, pega PT e queima. É isso aí, rapaziada. Tá ligado? Todo mundo tá de parabéns. Queima de arquivo. É só Jesus, pra vocês, hein? É só Jesus, irmão. Tu deu ideia que ali tava morrendo o carro. Primeiro toque dos irmãos. E os moleque tá ligado, tinha atitude. Caiu pra dentro da carreta, era mais um puxe. Bicha na mão deu uma partida e queimou o chão. E deu de cara na esquina com um camburão. Deu um cavalo, rabiou, era um 6 caneco. Dentro do carro era 3, só que 2 com ferro. 120, 130, tá ficando escuro. De repente de quebrada, outra viatura. E a polícia vem atrás, já tá metendo bala. Os moleque reagiu e atingiu o cana. O azar foi de repente, então bateram o carro. Bote certeiro dos homens, você tá ligado. Mesmo todo quebrando, o cara é algemado. Vocês, vê se segura a pepa. E aí, Lobão? Pega PT e queima. Cateado, blindado, não é o seu esquema. Vê se segura a pepa. Cateado, blindado. E aí? Cateado, blindado, satisfação. Pode crer, rapaziada. Gama.